de areia nessa imensidão. Toda fé me pede entrega, cheia e confiança. Eu sempre soube que empatia é só uma questão de compreensão, mais compaixão e menos arrogância. Minha criança interior que enxerga o mar celebra. Recebe o abraço doce de Naé, sua mãe se alegra. O beijo dela é de alecrim, igual banho de ervas. E quem recebe um grão de areia desse amor não nega. Você é luz, maré cheia, me leva pra beira do mar. Clareia, você é luz, maré cheia, me leva pra beira do mar. Seria. Igual um grão até encontrar você. Te ter é um mar de desilusão. Te amar é remar num oceano salgado, mas qualquer coisa que é melhor do que esse mundo amargo. Areia não polita, eles dizem que o tempo passa. Elas passam, mas se não for você, não acho graça. É o equilíbrio entre o céu e a terra, a águia e o mar. Enxerguei tudo isso no seu olhar. Você sabe, funcionamos melhor se tiver um par. Pedi pra Iemanjá, pra ela me abençoar. Me vi olhando o mar com você no fim de tarde. Se não tiver amor, vivemos pela metade.